Como ser um devoto de Deus? Muita gente já perguntou isso. E você quer saber também? É, tem gente que quer saber, meu irmão. Como ser um devoto de Deus? Esse é o tema de um zap que nós recebemos, Bimala. É isso. Não, muita gente já pergunta. Várias pessoas já perguntaram, né? E agora mandaram um zap, tá? Mandaram um zap. E eu vou ler agora, tá? Vou ler agora se você deixar. Muito obrigado, hein? A senhora tá muito boazinha hoje, hein? Hare Krishna. Hare Krishna, querido. Bom dia, tudo bem? Ô, gente boa, aqui tudo Haribo, tá tudo Haribo. Tudo Haribo, Bimala. É, modo de falar. Aqui tá tudo bem, gente boa, vivendo na paz, na felicidade e na satisfação que Krishna nos manda, né? Porque Krishna é a fonte de tudo isso. Espero que esteja tudo bem por aí também, gente boa. Eu me chamo Marcos César, tenho 22 anos e moro em Cuiabá, Mato Grosso. MT, acho que é Mato Grosso, né, Bimala? Há uns meses, comecei a me dedicar à prática da Bhakti Yoga, ao estudo do Bhagavad Gita e à recitação do Mahamantra Hare Krishna. Desde então, encontrei a paz, e é o que eu desejo para a minha vida. Estou muito feliz e completo. Procurei por um templo em Cuiabá ou por perto, mas não há nem mesmo uma comunidade Hare Krishna. Gostaria de saber, nesse caso, como eu poderia me converter, ou se você tem conhecimento ou contato de um fiel de Prabhupada aqui na região. Ô, gente boa, todos os contatos que temos estão na nossa Krishna FM por ordem alfabética. É, e depois de falar com ele, Bimala, procuramos e não encontramos ninguém naquela região. Então, vai aqui uma convocação. É, se você é devoto da ISKCON e mora aí na região de Cuiabá e quer dar associação ao nosso querido ouvinte Marcos César, ou se você faz algum programa ou célula Hare Krishna da ISKCON, e se quiser divulgar aqui na nossa Krishna FM, o convite está feito, não só para a região de Mato Grosso, mas qualquer lugar do mundo, né, que fale português. Se quiser, a gente coloca o contato de vocês aqui na rádio para as pessoas que moram na região ter uma associação com um devoto da ISKCON. É, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, sabe? Eu anoto uns pontos aqui para não esquecer, que é a cabecinha de pano. Mas voltando ao tema do programa, é verdade, Bimala. Ô Marcos, é com o maior prazer que a gente recebeu o seu zap aqui na Krishna FM, viu? Muito obrigado por escrever. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Não, mas vamos falar, voltando ao tema do programa. Vamos falar para o Marcos e para todos que têm essa dúvida, né? Quer saber? Todos podem e devem se tornar devotos de Deus. E é muito fácil fazer isso. Só é preciso duas coisas. Duas coisas só. A primeira coisa é cantar Hare Krishna todos os dias. Nós fizemos um vídeo de como fazer isso. Também fizemos vídeo de como fazer o rosário em casa. É para não gastar, né? Você vê, os devotos não querem tirar um centavo, não querem lucrar nada em cima de ninguém. Os devotos querem dar a consciência de Deus para as pessoas. Então, você pode fazer o seu rosário em casa. A gente tem um vídeo aí que a gente ensina como fazer. E para quem não quer fazer, né, tem também o site, o link, onde comprar pronto. É, então, você pode fazer o seu rosário ou comprar pronto. Segunda coisa é ler os livros de Prabhupada todos os dias também. Isso, quem faz essas duas coisas sempre, todos os dias, com certeza é um devoto de Deus. Já fez o voto? Não, vou fazer o voto de cantar Hare Krishna e ler o livro de Prabhupada todo dia. Pronto, já é devoto, já vive com esse voto, já é um devoto, vive devoto. E nunca cai em ilusão novamente. É isso mesmo. É porque só Krishna não tem a tendência a cair, né? Então, inclusive, num bom dia que nós postamos aí dias atrás, estava lá Kala Krishnadasa, né? estava servindo Deus pessoalmente, que voltou há 500 e poucos anos atrás, estava servindo Deus pessoalmente, mas viu uma ciganinha bonitinha, lindinha, novinha. Ó, ciganinha, rarirarira, tem até música sertaneja, tá, Japaleta? Não é palhaçada, é verdade, Bima. Tem, é verdade que o Kala Krishnadasa caiu, ficou doidão por causa da ciganinha, foi morar com a ciganinha, é um passatempo incrível. Depois tem o fim da história também, né? É que não é muito legal, não. É legal pra ele porque ele foi salvo da ciganinha. Tá vendo? Você me confunde tudo. Nossa, Krishna, Balarama, Radha. Então, vê aquela ciganinha bonitinha, novinha, lindinha, aquela frutinha, prontinha. É, tá, a beleza da mulher dura 1 ou 2 anos, é, no máximo. A beleza da mulher atinge o seu pico máximo lá pelas voltas dos 15, 16 anos e dura 1 ano ou 2. É isso mesmo. No máximo, 1 ano ou 2, quando atinge o pico. Ai, não é fácil não, viu, Krishna Balarama, eu quero falar, ela não deixa, Edson. Ô, Edson, poxa vida, viu, é difícil, é muito difícil, essa cruz está cada vez mais pesada. Bom, Prabhupada fala, na coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que todos os devotos que têm ligação com este movimento para a consciência de Krishna, ó o detalhe, todos os devotos que têm ligação com este movimento para a consciência de Krishna, devem ler todos os livros que foram traduzidos, o Chaitanya Charitamrita, o Shrimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita e outros. Caso contrário, após algum tempo só farão comer e dormir e acabarão caindo de sua posição. É, infelizmente nós já vimos 2 ou 3 mestres espirituais que caíram, devotos comuns então um monte, nossa, um monte, mais um monte, nossa, um monte. É, por isso Prabhupada acertou até no nome, Movimento Internacional. Movimento, Movimento Internacional para a Consciência de Krishna. Por que movimento? Tem um monte de gente entrando e poucos ficando. É, Prabhupada falou, quem for sincero vai ficar. E como que vai ficar nessa consciência? Cantando Hare Krishna todos os dias e lendo os livros de Prabhupada todos os dias. Se não, vai fazer parte desse movimento que entra e sai. Um monte de gente entra, um monte de gente sai. Os sinceros ficam. Quem são sinceros? São aqueles que seguem o padrão de Prabhupada. São aqueles que seguem regras e regulações. Está vendo, Bimala, por que um devoto cai de sua posição? Exatamente, Bimala. Porque não lê. Porque não lê, Bimala. É exatamente isso. Não estou falando de você, não, Bimala. Isso é regra geral. Não lê, não fica. Cai dessa consciência, cai da consciência de Krishna. Mergulha de novo no oceano de ignorância, de novo no oceano de ilusão. Volta a mastigar o mastigado. É isso mesmo, como o cão que come o seu próprio vômito, né? Que volta o seu próprio vômito. O cão vomita e depois ele vai lá e come o seu vômito. É o que acontece com as pessoas que não lê os livros de Prabhupada todos os dias e não canta Hare Krishna todos os dias. É, não é nojento, é terrível. E Prabhupada fala mais. O devoto que não saboreia os passatempos transcendentais do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e de Krishna, pouco a pouco definha e cai da posição transcendental. E cai mesmo, qualquer um. Por quê? Só Krishna não tem a tendência a cair. Só Krishna não cai. O único que não tem a tendência a cair é Krishna. Qualquer outra pessoa poderá cair. Não estou dizendo que vai cair, mas poderá cair. É. Se não lê, cai. Quando eu falei nem todo mundo cai, estou falando em relação às moradas eternas de Deus. É. As almas eternas liberadas, eternamente liberadas. Mas qualquer um pode cair. Isso mesmo. Agora, quem não lê aqui, vou falar agora aqui, para não misturar. Aqui, nas moradas materiais, quem não lê, cai. Quem não lê, não fica. É assim mesmo. Então, o segredo é esse. Cantar Hare Krishna e ler os livros de Prabhupada todos os dias. Onde eu estava aqui? Mais uma regrinha para quem está longe, tá? Eu vou usar o mesmo raciocínio que Prabhupada usou em relação a Arupa Goswami. Prabhupada disse isso. Não, vou usar o raciocínio. Tá, Bimala, eu não consigo desse jeito. Você fica gesticulando, parece um manobrista de avião aí. Então, olha, quem lê os livros de Prabhupada está se associando pessoalmente com o devoto puro de Deus. Então, você que está longe, não tem associação. Tem sim, é só querer. Então, se você ler os livros de Prabhupada, você está se associando pessoalmente com Prabhupada, o devoto puro de Deus. E quem segue as orientações de Prabhupada está servindo diretamente e pessoalmente o devoto de Deus. Portanto, quem está longe deve ficar em paz e continuar sua associação com Prabhupada. Como o próprio Prabhupada disse pessoalmente, eu viverei para sempre nos meus livros, e vive mesmo. Qualquer um que for sincero vai experimentar essa associação. Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, que a gente vai continuar lendo daqui a pouquinho. O que nós vamos falar, Bimala? Nossa, apertei o botão errado aqui. Está abrindo outro navegador. Nossa, Krishna Balaram. Está vendo? A culpa é tua, Bimala. A culpa é minha, eu que não presto atenção. Mas eu não presto atenção porque você me distrai, Bimala. Bom, então, vamos mandar um alô? Não, agora não é hora de mandar alô. Poxa vida, Bimala. Então, tem um ouvinte que vai fazer aniversário, tá? Depois fala, depois do Gita. Depois do Gita manda alô, depois do Gita fala. Tá bom, sim, senhora, combinado, tá combinado. Nós vamos ler, se eu não falar muito, nós vamos ler aí o Shrimadbhagavatam e também o livro Krishna. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita, como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado, estamos lendo o capítulo 11, A Forma Universal. E hoje vamos tentar cantar o verso 14. Tata savismaya, desculpem, tata savismaya visto hristaroman dananjaya pranamya shirasa devam kritanjali abhashata. Tradução palavra por palavra, tata, daí, saha, ele, vishmaya vishta, ficando maravilhado, hristaroman, com os cabelos de seu corpo arrepiados devido ao grande êxtase, dananjaya, Arjun, pranamya, oferecendo reverências, shirasa, com a cabeça, Devam, para a Suprema Personalidade de Deus. Kritanjali, com mãos postas. Abhashata, começou a dizer. Tradução completa. Então, confundido e espantado, seus cabelos arrepiados, Arjuna começou a orar com as mãos postas, oferecendo reverências ao Senhor Supremo. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Miritandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Tatasa vismaya visto hristaroman, desculpem, hristaroman, a começar de novo, tá bom, Bima, a senhora que manda, pois fala que eu que atraso o programa. Tatasa vismaya visto hristaroman dananjaya, Pranamyashirasa Devam Kritanjalirabhashata. Então, confundido e espantado, seus cabelos arrepiados, Arjuna começou a orar com as mãos postas, oferecendo reverências ao Senhor Supremo. Uma vez que a visão divina se revela, o relacionamento entre Krishna e Arjuna muda imediatamente. Antes, Krishna e Arjuna tinham um relacionamento baseado na amizade, mas aqui, após a revelação, Arjuna está oferecendo reverências com grande respeito e com as mãos postas ele ora para Krishna. Arjuna exalta a forma universal. Desse modo, o relacionamento de Arjuna passa a ser mais de admiração do que de amizade. Os grandes devotos veem Krishna como o reservatório de todos os relacionamentos. Nas escrituras mencionam-se 12 tipos básicos de relacionamentos com Deus, e todos eles se encontram em Krishna. Está dito que ele é o oceano de todos os relacionamentos intercambiados entre duas entidades vivas, entre os deuses ou entre o Senhor Supremo Krishna e seus devotos. Está dito que Arjuna foi inspirado pelo relacionamento de admiração, e nesta admiração, embora fosse por natureza muito sóbrio, calmo e sossegado, ele ficou em êxtase, seu cabelo se arrepiou e começou a oferecer suas reverências ao Senhor Supremo com as mãos postas. Ele não estava naturalmente com medo, ele estava afetado pelas maravilhas do Senhor Supremo Krishna. O contexto imediato é admiração. Sua amizade amorosa natural estava dominada pela admiração e desse modo ele reagiu desta maneira. Imagine, né? ver tudo, toda a criação no mesmo lugar e na pessoa de seu amigo, nossa, é coisa de ficar assim, abobado, né? Poxa, o meu amigo é o Deus Supremo, tudo que existe, existe dentro do corpo do meu amigo. Poxa vida! Como dizem, é de cair o queixo mesmo, né? Como ninguém nunca viu. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É muito simples, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, já falei, onde você encontra de graça para ler na tela ou baixar. E para quem não quer ler de graça na tela nem baixar, o próximo link é o link Livros de Prabhupada, onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, volume 1, 2 e 3, depois a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, volumes 1, 2 e 3 também. Depois vem a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, Shrila Prabhupada Lilamrita. E agora vem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Isso mesmo, você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, agora posso falar, mandar um alô, né? Ah, então, neste dia 24, quem está fazendo aniversário é o Ramon de Capivari de Baixo, Santa Catarina. O Ramon, parabéns, gente boa. Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom? Então tá bom, tá combinado. E sabe quem fez companhia para nós na live de ontem, Bimala? A Vera, ai, a Vera Aranha Nicolassi, a Bimala. É, na verdade ela não deve, você não, acho que não foi companhia que você fez, você foi olhar o que estava acontecendo lá, foi vigiar. Valério Bilbitencourt, o Gilmar Trentin, o Jacó Justiniano, o Tiago Bastos, Mahadjuti Swarupadasi, Caio Jefferson. Muito obrigado pela companhia na live. Tá bom, gente boa? É, todo dia a gente está fazendo uma live aí. Todo dia que dá, né? A gente está fazendo uma live aí, cantando Hare Krishna e batendo papo com os companheiros, né, Bimala? É isso aí. Os colaboradores, ah tá, colaboradores, tá bom, sim senhora, já vem com outra história. não, só tá certo, tem razão, é colaboradores, não, ele colabora com a live, é verdade, é sim senhora, não, só tem razão. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 21, Instruções de Maharaja Prito, se eu não me engano. É isso mesmo, até que enfim consegui lembrar o nome de um capítulo, Bimo. Prito Maharaja aconselhou seus cidadãos: ocupando vossas mentes, vossas palavras, vossos corpos e os resultados de vossos deveres ocupacionais, e sendo sempre liberais, deveis todos prestar serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. conforme vossas habilidades e as ocupações nas quais estáis situados, podeis consagrar vosso serviço aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, com plena confiança e sem reservas. Então, certamente sereis exitosos na consecução do objetivo final de vossas vidas. Como se afirma no 18º capítulo do Bhagavad Gita, Swa karma na tan abhyarcha, devemos adorar a Suprema Personalidade de Deus através de nossos deveres ocupacionais. Para isto é necessário aceitar o princípio de quatro classes sociais e quatro classes transcendentais. É organizar a sociedade, né? Prita Maharaja, portanto, diz que Gunai Swa Karmabi. O Bhagavad Gita explica esta frase: Chatur Varnya Maya Shrishtam Guna Karma Vibhagasha. Em português, as quatro castas, os sacerdotes brâmanas, os governantes, os comerciantes e os trabalhadores, foram criadas pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, de acordo com os modos materiais da natureza e os deveres específicos desempenhados nesses modos. É porque cada um nasce com uma natureza diferente, né? Por isso que existe esse sistema perfeito que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais. E se o país não usa esse sistema, não passa de uma civilização de cães e gatos, como o Prabhupada explicou. Alguém situado no modo da bondade é com certeza mais inteligente que os outros. Portanto, ele pode praticar atividades sacerdotais bramínicas, a saber, falar a verdade, controlar os sentidos, controlar a mente, permanecer sempre limpo, praticar a tolerância, ter pleno conhecimento sobre sua identidade e entender o serviço prático e amoroso a Deus. Dessa maneira, se ele se ocupar em serviço amoroso ao Senhor como um sacerdote brâmana de verdade, seu objetivo, que é alcançar o interesse final da vida, será atingido. Do mesmo modo, está vendo, Prabhupada explicou assim, nos mínimos detalhes, né? A obrigação, ou a pessoa que está na posição de sacerdote brâmana, um sacerdote de verdade, né? Então quem se encaixa aí alguém situado no modo da bondade é mais inteligente que os outros. Tá, é só seguir o padrão de Prabhupada que não tem erro. Do mesmo modo, os deveres do governante consistem em dar proteção aos cidadãos, governante de verdade, né? Kshatriya. E não os governantes que tem por aí, socorro. Então, do mesmo modo, os deveres do governante consistem em dar proteção aos cidadãos, dar todas as suas posses em caridade, ser estritamente védico na administração dos afazeres do Estado e ser destemido na luta, sempre que houver um ataque dos inimigos. Dessa maneira, o governante pode satisfazer a Suprema Personalidade de Deus através de seus deveres ocupacionais, de sua natureza. Está vendo? A pessoa que tem essa natureza vai viver feliz e vai se ocupar no serviço a Deus. De modo semelhante, o comerciante de verdade, o Vaixa, pode satisfazer a Divindade Suprema, desempenhando adequadamente seus deveres ocupacionais, dedicando-se à produção de alimentos, dando proteção às vacas e não matando as vacas, né? E comercializando se necessário, e quando houver excesso de produção agrícola. Da mesma forma como os trabalhadores não têm inteligência ampla, eles devem simplesmente ocupar-se em trabalhar para servir as classes superiores da sociedade. E fica feliz com isso, né? Não é como os trabalhadores de hoje em dia que se revolta sempre contra o patrão, contra o sistema, contra o governo, contra a sociedade. Por quê? Está tudo errado. está tudo errado. Então, não tem como dar certo. Não tem como dar certo, Bima. Agora, os trabalhadores no corpo social védico, eles trabalham felizes, vivem felizes, não falta nada para eles, né? Não falta nada. E também não tem dinheiro, porque trabalhador pega dinheiro, meu amigo. É sexo, droga e rock and roll. Não, hoje é sexo, droga e barulho. Socorro das músicas, o que dizem que é música hoje em dia, né? Ah, sexo, drogas e rock and roll. Drogas, jogos. É, o trabalhador não pode ter dinheiro na mão. Ele tem, na sociedade védica, ele tem tudo que necessita, vive feliz, mas não tem dinheiro na mão. Se tiver dinheiro na mão, ah, meu amigo, como que é o dinheiro na mão? É vendaval, rararau. Tá, hoje eu tô cantor, né? Tá, já parei. Da mesma forma, como os trabalhadores não têm inteligência ampla, devem simplesmente ocupar-se em trabalhar para servir às classes superiores da sociedade. A meta de todos deve ser satisfazer a suprema personalidade de Deus, ocupando a mente em pensar sempre em Krishna. As palavras em sempre oferecer orações ao Senhor Krishna, ou pregar sobre as glórias do Senhor Krishna, e o corpo emprestar o serviço necessário para satisfazer o Senhor Krishna. Então, uma coisa comum em todas as classes sociais e transcendentais é que todos vivem para satisfazer Deus. Esse é o único comunismo que dá certo, o comunismo com Deus no centro. Então, todos vivem para satisfazer Deus. Isso é comum em todas as classes sociais e todas as classes transcendentais. E todos se dão bem no final da vida. Não, na vida inteira, né? Todos se seguem esse padrão, todos vivem bem, se dão bem e no final da vida voltam para a morada eterna de Deus. É assim que funciona. Então, assim como há quatro partes em nosso corpo, a cabeça, os braços, o estômago e as pernas, analogamente, a sociedade humana, tomada como um todo, divide-se em quatro classes de homens de acordo com suas qualidades materiais e deveres ocupacionais. Assim, os homens sacerdotais bramínicos ou os inteligentes devem cumprir o dever da cabeça. Os kshatriyas, os governantes, devem cumprir o dever dos braços. Os da classe baixa devem cumprir o dever do estômago, os comerciantes. E os trabalhadores shudras devem cumprir o dever das pernas e carregar o corpo social. No cumprimento dos deveres prescritos da vida, ninguém é superior ou inferior. Estabelecem-se divisões, tais como os superiores e os inferiores. Mas como na verdade há um interesse comum, que é satisfazer a suprema personalidade de Deus, não há distinções entre eles. Ou seja, todas as partes do corpo são importantes. Imagine um corpo sem pernas. Complicado, né? Imagine um corpo sem barriga. Não dá certo. Imagine um corpo sem braços. Também não dá. Imagine um corpo sem cabeça, então. Pare de imaginar, porque é o que está acontecendo em todos os países. Um corpo social que só tem pernas, um dando pernada no outro, um passando a perna no outro, uma perna brigando com a outra. Não tem como dar certo. Tanto não tem que não está dando. É só ver um mundo inteiro que está dando errado. Talvez alguém questione o seguinte: uma vez que o Senhor Krishna é adorado por grandes semideuses como o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e outros, como pode um ser humano comum deste planeta servi-lo? Prithu Maharaja explica isto claramente usando a palavra jata, de cara, ou seja, de acordo com a própria habilidade, de acordo com a natureza que ele tem. Se alguém desempenhar sinceramente o seu dever ocupacional, isto bastará. Não é preciso se tornar como o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, Indra, o Senhor Chaitanya ou Ramanuja Acharya, cujas capacidades estão de certo muito acima das nossas. Mesmo um trabalhador, uma pessoa de classe baixa, um artista, que segundo suas qualidades materiais está na fase mais baixa da vida, pode obter o mesmo sucesso. Como o Prabhupada ensinou, né? Ensinou muitos a cantarem para Krishna, ensinou George Harrison a cantar para Krishna, cantar para Deus, fazer música gospel de verdade, né? Ensinou John Lennon também, que fez música gospel para Deus, gospel de verdade, né? Então ele ensinou essas pessoas de classe baixa a como cantar para Deus, outros como pintar para Deus. Então todo mundo pode e deve servir Deus segundo suas capacidades e sua natureza. Qualquer pessoa pode ter êxito no serviço prático e amoroso a Deus, contanto que não demonstre duplicidade. Explica-se aqui como cada um deve ser muito franco e liberal. Estar situado num status de vida inferior não é uma desqualificação para o sucesso no serviço prático e amoroso a Deus. A única qualificação é que, quer sejamos sacerdotes brâmanas, governantes, comerciantes ou trabalhadores, devemos ser abertos, francos e livres de reservas. Então, cumprindo nosso dever ocupacional, em particular, sob a orientação de um mestre espiritual adequado, poderemos alcançar o sucesso máximo na vida. Como o próprio Senhor Krishna confirma, Striyo Vaishyas Tata Shudras Tepi Janti Parangatim, Bhagavad Gita 9.32. Não importa o que alguém possa ser, sacerdote brâmana, governante, comerciante, trabalhador ou mulher degradada, caso se ocupe seriamente no serviço prático e amoroso a Deus, trabalhando com o corpo, a mente e a inteligência, de certo terá êxito e voltará ao lar, voltará ao Supremo. Descreve-se aqui os pés de lótus do Senhor Krishna como cama do Gangi Pankajam, porque eles têm todo o poder para satisfazer os desejos de todos. Krishna satisfaz os desejos de todos. Krishna é a fonte da satisfação. O devoto é feliz, mesmo nesta vida, porque embora na existência material tenhamos muitas necessidades, todas as suas necessidades materiais são satisfeitas, e quando finalmente ele abandona o corpo, volta ao lar, volta ao Supremo, sem dúvida alguma. É só seguir o padrão de Prabhupada, né, Bhimala? Não tem erro. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, com todos os detalhes. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar em PDF. Mas se você não quer ler na tela e não quer baixar, então você tem que entrar no próximo link, Livros de Prabhupada. Está aí, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Já apareceu aqui, Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. Você já encomenda, já começa a sua coleção. Chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Onde nós paramos, hein, Bhima? Paramos aqui, ó. Depois de ouvir esse plano de Kansa, Kansa queria mandar a Krura para buscar Krishna e Balarama para matar os dois, né? Então, depois de ouvir esse plano de Kansa, a Krura respondeu: meu querido rei, seu plano foi feito com muita excelência para combater os obstáculos de suas atividades diplomáticas. mas você tem que manter alguma discrição, ou seus planos não serão frutíferos. Depois de tudo, o homem propõe e Deus dispõe. É, mas não é na hora que a pessoa quer, né? É, o homem propõe e Deus dispõe a hora que der, a hora que der certo, né? É porque a fila é grande. Tá, Bimala? Depois a gente explica isso. Podemos fazer muitos grandes planos, porém, se não forem autorizados pela autoridade suprema, falharão. Todos neste mundo material sabem que o poder sobrenatural é o controlador último de tudo. Alguém pode fazer um plano muito grande com o seu cérebro fértil, mas deve saber que ficará sujeito aos frutos, miséria e felicidade. Porém, não tenho nada a dizer contra a sua proposta. Como um amigo, vou cumprir a sua ordem e trazer Krishna e Balarama aqui, como você deseja. Depois de instruir os seus amigos de várias formas, Kansa se retirou e Akrura foi para Vrindavan. Assim, termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 35 de Krishna. Kansa envia Akrura a Krishna. Acabou, Bhima. Ah, tá, já tem outro aqui, tá. Então vamos começar o capítulo 36. Matança do demônio Keshi e Vyomasura. Depois de ser instruído por Kansa, o demônio Keshi assumiu a forma de um cavalo terrível. Ele entrou na área de Vrindavana com sua grande crina que voava e seus cascos escavavam a terra. Ele começou a relinchar e aterrorizou o mundo inteiro. Krishna viu que o demônio aterrorizava todos os residentes de Vrindavana com seu relincho e seu rabo que rodava no céu como uma grande nuvem. Krishna pôde entender que o cavalo o desafiava para lutar. O Senhor Krishna aceitou o seu desafio e permaneceu perante o demônio Keshi. Quando ele o chamou para lutar, o cavalo começou a proceder em direção a Krishna e fez um som horrível, parecido com o rugido de um leão. Keshi correu em direção ao Senhor Krishna com alta velocidade e tentou pisoteá-lo com suas patas que eram fortes, vigorosas e duras como pedra. Krishna, entretanto, imediatamente pegou suas patas e assim o frustrou. Como estava um pouco bravo, Krishna começou a mover o cavalo em volta habilmente. Depois de algumas voltas, ele o atirou a 100 metros, exatamente igual como Garuda lança uma grande cobra. Atirado por Krishna, o cavalo desmaiou imediatamente. Porém, depois de um instante, ele recobrou a consciência e, com grande fúria e força, correu em direção a Krishna, dessa vez com sua boca aberta. Logo que Keshi o alcançou, Krishna empurrou a sua mão esquerda dentro da boca do cavalo. O cavalo sentiu muita dor porque a mão de Krishna apareceu para ele como uma barra de ferro em brasa. Imediatamente seus dentes caíram. A mão de Krishna dentro da boca do cavalo começou a inflar de imediato e a garganta de Keshi ficou obstruída. À medida que o grande cavalo começou a sufocar, apareceu transpiração em seu corpo e ele começou a espernear com suas patas daqui para lá. Quando veio seu último suspiro, seus globos oculares incharam dentro de suas cavidades e ele defecou e urinou simultaneamente. Assim, a força vital de sua vida expirou. Quando o cavalo estava morto, sua boca afrouxou e Krishna pôde retirar a sua mão sem dificuldade. Ele não sentiu nenhuma surpresa que o demônio Keshi foi morto tão facilmente. Porém, os semideuses ficaram maravilhados e, por causa de sua grande apreciação, ofereceram saudações a Krishna com chuvas de flores. Depois desse incidente, Narada Muni, o maior de todos os devotos, veio ver Krishna num local solitário e começou a falar com ele. "Meu querido senhor", disse ele, "você é a super-alma ilimitada, o supremo controlador de todos os poderes místicos, o Senhor de todo o universo, a personalidade de Deus todo penetrante. Você é o local de repouso da manifestação cósmica, o mestre de todos os devotos e o senhor de todos. Meu querido senhor, como a super-alma de todos os seres vivos, você permanece oculto dentro de seus corações, exatamente como o fogo permanece oculto em cada pedaço de combustível, de lenha. Você é a testemunha de todas as atividades de todos os seres vivos, e você é o supremo controlador dentro de seus corações. Você é autossuficiente. Antes da criação, você existia, e por sua energia, você criou o universo material inteiro. De acordo com seu plano perfeito, este mundo material é criado pela interação dos modos da natureza, e por você eles são mantidos e aniquilados. Embora você não seja afetado por essas atividades, você é supremo controlador eternamente. Meu querido Senhor Krishna, você adveio pessoalmente sobre a superfície deste mundo, justamente para matar todos os assim chamados reis, que são na realidade demônios. Esses duendes do mal, tem governante aqui, tem presidente do Brasil que parece um duende, Bimala. Exatamente, não tem diferença de um duende. E é um duende, né? E é um duende. Não, não vou falar quem é, porque as pessoas iludidas com esse presidente que eu estou falando vão se doer, né? Como? Chama o meu amado presidente de duende do mal? E é mesmo, né? Esses duendes do mal enganam as pessoas nas vestes da ordem principesca. Você adveio pessoalmente para cumprir a sua própria afirmação de que você vem para dentro deste mundo material, justamente para proteger os princípios da religião e aniquilar os descrentes indesejados. Meu querido Senhor Krishna, eu tenho certeza, portanto, que no dia depois de amanhã verei demônios como Chanura, Mustika e outros lutadores e elefantes, bem como o próprio Kansa, mortos por você. E verei isso com meus olhos abertos. Depois disso, espero poder ver a matança de outros demônios como Shanka, Javana, Mura e Narakasura. Também verei como você toma a flor Parijata do rei. Também verei como você toma a flor Parijata do reino do céu e como você derrota o rei do céu em pessoa. Quando eu falo do senhor Indra, eu já fico esperto, Bimala, para ver qual que ele vai aprontar, né? É sempre aprontando. O rei Indra, o rei dos céus, é o tomador de conta da chuva, trovões e raios, sempre apronta. Meu querido Senhor Krishna, Narada Muni continuou. Narada Muni continuou. Eu posso continuar, Bimala? Mais um pouquinho só, tá? Meu querido Senhor, Narada Muni continuou. Eu poderei ver como você casa com as princesas, as filhas dos reis cavaleirescos, por pagar o preço do poder de governante. Sempre que um governante quer casar com uma princesa muito linda e qualificada de um grande rei, ele tem que lutar contra os seus competidores e emergir vitorioso. Assim, então, ele recebe a mão da princesa em caridade. Eu também verei como você salva o rei Nriga de uma condição infernal, disse Narada Muni. E isso você encenará em Dwaraka. Tá, vamos parar aqui porque vai cortar no meio, não é legal, não. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que é puro néctar, né? Está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro para ler na tela ou baixar em áudio. Mas quem não quer ler na tela, não quer baixar em áudio, quer o livro na mão, tem que clicar no próximo link. Está lá, Livros de Prabhupada. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem também essa história com todos os detalhes no 10º canto.